Vou virar mendigo por causa do seu amor. Vou morar na rua e a culpa é sua. Vou virar mendigo porque ela me deixou no olho da rua com saudade sua. Me cansei de ser humilhado por essa paixão. Você maltratou meu coração. Fez de tudo pra te convencer. Me cansei de não ser o dono da razão. O que me falou foi tudo ilusão. Que me amava e tinha amor sincero. E agora o que vou fazer? Já não tenho mais você. Vou pra onde ninguém me espera, só pra tentar te esquecer. Agora o que vou fazer? Já não tenho.